96,5. Meu cachorro de Dondora, aceitão. Saudade da fazenda, roda a viola. Meu pai de espora, a bicha. Oi, filho. Segura a nossa moto. Pega fogo. Eita, Caruaru. Toca. Vai. Vou puxar. Vamos. Ó, ferinha. A outra uma vira sua. Alô, Maurinho, de Caixa Brita, aquele abraço. Alô, demais. Ai, tá ali sobre o poxo. Master Driver. Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim. Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim. Se quer procurar, e se quer vasculhar, e se não é aqui, é que pá, Caruaru! Não seria você, a outra uma brilha azul. Se vela meu, a boca sua, eu não te trocaria. Por nada dessa cara que não te trocaria. Nunca. Bora, madeira! Cê vem aqui me acostuma errado. Pra quebrar o dinheiro, eu preciso aprender. Esse Caruaru gostou. Puxa, minha mãe. Gordinho da Sarreira gostou da lua. Calma, deixa eu respirar um pouco. Nós somos dois loucos. Olha a gente nessa cama de novo. O que cê sente quando cê mete na minha cara? Pra ter uma hora de cama sua. Eu percebo a cada visita. Cê não gosta de mim, cê gosta. Caruaru, pode cantar, vai! Todo mundo! Assim, ó! Ah, agora com um sorriso chorudo. Eu percebo a cada visita. Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista. Ah, agora como eu fico nessa casa, com um sorriso ou choro no rosto. Cê vem aqui me acostuma errar. A câmera de novo. casa, com um sorriso e um choro no rosto. Cê vem aqui me acostumar. Vai quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar não vou. Preciso gostoso. Toma a pegada do Raquel. Alô, meu parceiro Nilson Mocha e o Wilker. Deixa eu fazer uma música minha nova. Quero aproveitar vocês, Caruaru. Sempre que eu faço esse pedido, funciona muito. Joelma chegou. Daqui a pouquinho, Joelma, entrevista coletiva. Eu tô com um ponto aqui. Daqui a pouco, Joelma, entrevista coletiva. E a nossa equipe tá lá para acompanhar a Joelma na sua entrevista coletiva. Daqui a pouquinho, o placar agora é esse no Arruda. Santa Cruz 2, Nacional 2. Qual é o tempo? Mas, rapaz, o Santa Cruz está um caso sério. 12 minutos do segundo tempo, então dá tempo ainda. Dá tempo ainda de fazer uns dois gols aí e ganhar essa partida. O velho Santinha. Daqui a pouco a entrevista coletiva de Joelma. Joelma, antigo Calypso, lá do Pará. Considera-se pernambucana. A gente vai acompanhar a coletiva daqui a pouco. Enquanto isso, Raíssa é rodada. Aqui se faz, aqui se paga. Se prepara que lá vem lavar. A gente muda pra lua. Pra lá na rodada por cima. O jogo vai ser na cama. E com a sua melhor amiga. Alô, Mariana, alô, amor. Pra lá rodar por cima. O jogo vai ser na cama. Meu parceiro Cristian, festa. Alô, Marcinho, cadê o Marcinho, velho? Marcinho Santos, aquele beijo. Alô, Vini Duarte. Prepara o lençol e o travesseiro e o jogo virou. Olha que tome o duplex. Olha o pedaço começou. Não adianta chorar. Eu não vou te perdoar. Aqui se faz, aqui se paga. Se prepara que lá vem lavada. A gente muda pra lua. Ela vê minha volta por cima. O troco vai ser na cama. Com sua melhor amiga. Só no pirulito. Deixar de ser mulher bandida. Oh, oh. Vai dar pra galera. Vai lá, que você tá grande, cresceu pra caramba. Vai lá. Vai. Master Drive, por favor, dá um pix bom pra esse menino aí. Eu vou parar meu carro na frente do carro. Todo puteiro me conhece, só vai ganhar quem cantar. Nós vamos parar um pouquinho a entrevista do Raí, porque Joelma tá dando entrevista coletiva. Você que há mais show, de 10 anos, o show do não Raí, sobe ao palco. Porque a Joelma tá dando entrevista coletiva, a gente acompanha. Então fala pra gente dessa alegria de você retornar ao palco do São João de Caruaru na noite de hoje, né? A última noite do São João. Pois é, a gente já tava com saudade. Porque não existe São João igual de Caruaru. A galera sabe como é que é essa tradição, essa história, né? Essa conquista de muitos anos, né? E para mim é uma honra muito grande. Joelma, aqui, atrás. Aqui. Oi. Aqui. Baixinha também, né? Não dá pra ver. Ô, Joelma, muita gente acha que pra uma mulher empoderar outras, ela precisa falar sobre o assunto, mas você provou, né, esses anos todos de carreira, que é possível empoderar mulheres com a dança, sendo líder, sendo dona da sua carreira. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como você vê esse seu papel na vida de muitas mulheres por esse Brasil afora? Isso eu aprendi com as mulheres da minha família, com a minha bisavó, com a minha avó e com a minha mãe. São mulheres guerreiras que não se deixaram abater pelos problemas que tiveram, né? Principalmente familiar, desde da minha avó, da minha bisavó, na verdade, né? Eu acho que a gente não pode desistir. A vida ela não é fácil para ninguém, para ninguém. Se disser que é fácil para todo mundo, isso é mentira. Cada um tem o seu momento difícil, né? Que você tem que superar e tem que lutar mesmo, né? Boa noite, Joelma. E eu acho que é isso, você não desistir. Sabe, lutar todo dia um pouquinho, você vai conquistando e não deixar a peteca cair mesmo. Boa noite, Joelma. Aqui na frente. Todos os seus shows, eles contam com uma performance, tanto sua quanto do balé. E eu queria saber se hoje a gente pode contar com isso também, no maior e melhor São João do mundo, com uma performance especialmente feita para Caruaru. A gente preparou tudo isso, com certeza, né? Através da dança, da música, do figurino que a galera ama, a gente sempre prepara uma coisa diferente. E hoje aqui não vai ser diferente do que a gente está fazendo por aí, né? Vai ser bem especial. Boa noite, Joelma, aqui. Boa noite. É de presença muito marcante em seus shows, né, pelo Brasil, os seus figurinos. Então, hoje, nesse encerramento do maior São João do mundo, que é em Caruaru, os fãs podem esperar um figurino novo nesse show? Conta um pouquinho pra gente. Eu trouxe figurinos novos aí, né? A gente tá decidindo qual vai usar. Então, tem coisa nova. Boa noite, Joelma. Boa noite, meu amor. Joelma, olhando toda a sua trajetória, como você se sente vendo toda a sua carreira, tantos anos, tanto sucesso, tanto carinho? Hoje você está no encerramento do maior São João do mundo. Tem uma legião de fãs vindos de vários lugares só para lhe ver. Como você se sente? Olha, completamente realizada. Meu sonho era poder mostrar minha cultura para o Brasil. E eu consegui mostrar para uma parte do mundo, né? E meu sonho era vender 10 mil cópias de CD e eu vendi mais de 20 milhões. Então, assim, eu não tenho direito de pedir, só agradecer. Então, eu só agradeço todos os dias a Deus por tudo que Ele fez na minha vida e continua fazendo. E eu acho isso, assim, incrível, grandioso, maravilhoso demais, até para, sabe, para... Meus olhos até brilham quando eu falo, porque é uma coisa muito sobrenatural. Que, às vezes, eu me pega de surpresa, sabe? Quando te pega de surpresa... E você só agradece mais e mais e mais. Joelma, boa noite. Boa noite. Eu imagino que você seja aquela pessoa que já acorda pensando em projetos. Meio isso. Joelma é movida a projetos, então queria que você falasse quais serão os próximos projetos ainda para esse segundo semestre. Pois é, a gente está com projetos aí de trazer músicas novas, né? Parcerias novas também. E continuar concluindo essa turnê em Secalipse, que tão, eu estou tendo pedido, muitos pedidos, né, não só para o Brasil, mas fora do país também. Então, vou ter que ficar com essa turnê um tempo maior, né, mas trazendo novidade também. Acho que foi tudo, né? As novidades foram todas. Mais alguém? Joelma, aqui na frente... agora sim, você posicionou. Nós estamos no último dia do São João de Caruaru e foram poucas as vezes que nós observamos os fãs na frente dos principais portões de acesso antes do horário ser liberado de entrar. E hoje aconteceu, muitos fãs esperaram ansiosamente a abertura dos portões para ficar na grade, para ver de pertinho o seu show. Creio que os fãs são um combustível a mais para a sua carreira. Você fica feliz com esse apoio incondicional dos seus fãs em todos os lugares que você vai se apresentar? Na verdade, eu considero isso como um presente de Deus para a minha vida. desde o início da minha carreira que foi assim, e eu fico assim maravilhada que até hoje isso aconteça. Então, não tem uma resposta lógica para isso, entendeu? Então, tudo que eu não tenho resposta, eu agradeço a Deus por isso, que eu tenho certeza que foi Ele que colocou na minha vida. Joelma. Oi. Fala um pouquinho do repertório que você escolheu para cantar hoje em Caruaru. Ah, os mais conhecidos, as músicas mais conhecidas que todo mundo pode cantar, até quem nem é fã, entendeu? Então, eu escolhi um repertório bem, bem marcante para a galera aqui cantar, todo mundo junto comigo. Joelma, agradecemos pela sua presença. Bom show. Obrigada, meu amor. Obrigada, gente. Aí é Joelma. Joelma, da banda Calypso. Foi rápida. Ela deu a entrevista de máscara, viu? De máscara. Ela teve muita... 7 vezes. Conta de mentiroso. 7 vezes ela teve Covid. E aí, por causa disso, ela ficou com algumas sequelas e deu entrevista de máscara. A... Joelma, aê, diretor. Ó, diretor, cadê o Alberto Alves, hein? Eu nunca mais vi o Alberto. Sai a rodada! Felicidade é tudo que a gente quer. Pode contar comigo pro que der e vier. É o quê? Nas estrelas, mulher pequena. Eu te amo tanto, a minha vida fica pra sempre. Eu te amo. Bora, Júnior Galeguinho. 40 segundos. Chegou. Eu sempre falei, seja o que der, eu sou seu autoridade. O Júnior Galeguinho do JR Teixo. Pode contar comigo, o Guilherme. A minha vida sem você. Meu parceiro Adilson, equipar, tá ali, ó. Alô, equipar. Eu te amo. Olha a minha câmera. Sério? Isso é mesmo que uma facada no meu corpo. 10 minutos. 10 minutos. Ainda hoje eu vou estar em Simões Filho, na Bahia, em nome de Jesus. Ela espera o ano inteiro pra chegar ao São João. Quando tocar o aru, acende logo o fogão. É o porro com piseiro, animar no paredão. Quando o fogão subiu, ó galera. Carolina, ai, no chão. É Carolina, disse rasca. É Carolina, ai, de novo, chame Carolina, disse ai, ai, ai, ai, e Carolina, e Carolina, cadê o fogo? Ai, Carolina, disse ai, ai, ai, quase. Olha só, ela espera o ano inteiro pra chegar ao São João. Quando foi Caruaru, a seta, fogueirão, é o forró com bigode. Lá do Rucão, meu Carolina. Opa, para isso. Olha. A filha e a... E o quê? Sua filha? É? É sua neta? Sua prima? É, a filha? Afilhada. Vai, não importa não, vai. Carolina, ai, no chão e Carolina. No chão e Carolina, eu disse ai. E Carolina, eu disse vai. Alô, Juiz Alegre. E Carolina, eu disse vai. Carolina, vai. E tu. E Carolina, eu disse vai. Vem aí, atenção criadores, deixa eu divulgar meu leilão. Vem aí, dia 16 de agosto, grande leilão, raiz saia rodada. No Astro Touro, meu cavalo campeão, meu amigo Geiso, aquele abraço, vai ser aqui em Bezerro, ó. Pertinho, Bezerro, pra cá, pra lá, pra cá, né? Lá em Bezerro, dia 16. E tudo indica que eu vou tocar lá, viu? É, papai, abertura da vaquejada, eu vou estar lá. Com o leilão do meu Astro Touro, meu primeiro leilão, raiz saia rodada. Olha só o que eu inventei de ser criador. Está doido, mano. Mas despedir de mim. Mas despedir de mim. Já chegou a contar nas horas. Bebeu água e foi-se embora. Chega a dar vontade de chorar na hora de ir embora de Caruaru. Já chegou contando as horas, bebeu algo e foi-se embora, e nem se despediu de mim. Desde já, muito obrigado à Prefeitura Municipal de Caruaru. Rodrigo Pinheiro, meu querido, muito obrigado a vocês pelo carinho. É muito bom rodar o mundo todo, mas é gostoso demais estar em Caruaru, gente. Obrigado! Poxa, meu safoneiro, tacando em pau! Eita porra! E nesse despedir de mim, nesse despedir de mim, já chegou com a hora, bebeu água e foi embora. Se despedir de mim, já chegou com a hora, bebeu água. Despedir de mim, já sossega coração, que esse amor renascerá. Mas se um dia já vem outro, daí então mande devagar. É copo a quartinha, bota em fogo na camarinha aquele. É copo a quartinha, bota em fogo na camarinha, ele vai se agarrar. Ai! Arararara. E mesmo o seu jogo de Caruaru. Bora, Júnior. Eu fiz uma fogueirinha parará, espera meu amor. Tomou conta do terreiro, o morro se esquentou. É madrugada, já chegou. Foi a tarde, vai dar sorte, a beleza que exigia. Tralala, o rocão tá com alegria. Quem espera sempre alcança, meu amor já me dizia. Dia raiou, astro na areia, minha sereia, sai qual é o amor. Dia raiou. Acho na areia, minha sereia. Alô, Marcão do Rega. Puxa! Oh, Caruaru! Muito obrigado, meus amores. Esse ano vou me embora pro sertão, dança pelo São João, barria com mais de mil. Vermelho te atira de granadeiro, moçada no terreiro. Eu esse ano vou me embora pro sertão, dança pelo São João, barria com mais de mil. Eu melhor te atirar de granadeiro. Moçada no terreiro, tira fogo sem fugir. A meninada brinca de alé, pão e café, certa mesa. É uma menina, vai curtir com alegria. Quando no outro dia tem bochada, com certeza. Eu esse ano vou me embora pro sertão. Pelo São João, farguinha com mais de mil. Bem melhor te atirar de granadê, moçada no terreno, vou chofar seu fone. Muito obrigado, meu caro Aru, obrigado! Eita, bom! Ai, ai, ai, sou na amiga e vou mais real. O Rio Paiel vai despegar São Francisco. O Rio São Francisco vai bater no meio do mar. Ai, ai. O Rio São Francisco. Ai, ai, ai, ai, Joravinho, Rio Paiel. O Rio Paiel. Que é isso? O Rio São Francisco vai bater no meio do mar. Ai, ai. O Rio vai bater no meio do mar. Se eu fosse um grande ao contrário, nada mais contra as águas. E nesse desafio caía direitinho pro riacho do navio. Vai, vai, vai, vai. Eu ia direitinho pro riacho do navio. Levei meu cantinho, fazer minhas caçadas. E as quedas de boi, a nada vaquejada. Dormia ao som do chocalho e acorda com a passarada. Vai, vai, vai. Chega em Caruaru, aí sai rodado. Serra de notícias na terra civilizada. Na terra civilizada, serra de notícias. O candeeiro se apagou. E a sanfona não parou. Obrigado, Caruaru, que carinho é esse? Chama! O candeeiro se apagou. E o sanfoneiro cochilou, e a sanfona não parou, e o forró continuou. Caruaru já foi embora, não vou ficar nem um pedacinho. E Joelma que vem agora, e vai tocar mais tiquinho. E quando eu entro uma farra, eu não quero sair mais não. Quem gostou do sai a rodada, bate na palma da mão. Que emoção do saudade, levante as mãos. Levante as mãos e dá um grito. Obrigado, meu garoto, meu garoto. Raíssa é a rodada, aqui no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, nessa festa bonita, e o Camarote da Cultura recebendo muita gente boa, viu? Muita gente boa, aqui, Ponto da Construção, Varanda Restaurante, pessoal do Varanda tá chegando por aqui, restaurante de muita referência, Casa do Camponês, é, exatamente. Agriceta, alô Fernandinho! Cadê o Fernandinho? Ele era pra vir aqui, rapaz. Grande Fernandinho, rapaz. Grande Fernandinho. Pessoal da Agricenter, Casa do Camponês, Ponto da Construção. Alô Fernandinho! Você tá com o seu pessoal aqui? Cadê você aqui também pra gente tomar um aperitivo bom aqui, Fernandinho? Grande figura, viu? E eu gosto de discutir política com ele, viu? Deixa eu... Hein? Ó, o diretor. Vamos botar o diretor? Bota o diretor aí. Bota o diretor Júnior Almeida aí. Bota o diretor Júnior Almeida. Bota, conecta aí com a TV Nova. O diretor tá dando uma entrevista. Agora vai, viu? Agora vai. E é só sucesso e comemoração e gratidão também. Você imaginava que hoje ia estar cheio também pelo fato de ser o último dia? Pois é, rapaz, hoje surpreendeu porque foi um dia muito de chuva, né? A gente teve logo cedo no Alto Moura, também muito bonito o show lá e toda a estrutura, muita gente participando e comemorando e brincando no São João. Então acho que eu fiquei com receio logo cedo, sempre dizendo que tem alguns vagões ali e tal. Então quando é essa estiadazinha, o pessoal sai de casa e veio brincar, veio festejar com a gente. Júnior Almeida, é um grande prazer receber você aqui no camarote da TV Nova. Mais um ano de parceria, TV Nova e Rádio Cultura. Festa junina do jeito que os nossos ouvintes e que os telespectadores da TV Nova gostam. Júnior, a Cultura FM, há 65 anos, ela leva muita informação, ela leva muito entretenimento, isso com muito respeito para com o nosso ouvinte. A Rádio Cultura, que ela já tem um nome, faz parte da história de Caruaru. Verdade, Wanda. Isso aí, como dizia Jorge Altinho, as rádios lá saem pelas ruas, né? E não deixam um minuto só. Então, a gente fez parte, a gente, Rádio Cultura. Eu não sou do começo, não, tá? Vou só deixar essa. Então, a gente está à frente da emissora há cerca de 30 e poucos anos. E já tem o Eric aí que já vai dar continuidade a esse legado que a gente herdou. E muito gratificante. A gente tem um compromisso de estar levando a cultura além fronteiras, e a gente está fazendo com muito afinco e sendo bem representado por vocês aqui, mostrando a cara da Rádio Cultura nessa preliminar, como disse Pedro Paulo, da transmissão do São João aqui. E eu quero até aproveitar e falar para você que está acompanhando a TV Nova, é que há muitos anos, a minha vida inteira foi rádio. E eu tinha dado um tempo, só que faz um ano que recebi o convite da Cultura FM e eu voltei para o rádio, justamente porque eu me apaixonei pela Cultura FM. Muito obrigada, Júnior. E eu quero falar para você, olha, que está em qualquer lugar do Brasil, você pode baixar o aplicativo da Cultura FM e acompanhar toda a nossa programação. Eu, Wanda Maia, estou à tarde, viu? De segunda a sexta, às 15 horas, com muita música. Agora, a Rádio Cultura, ela também é muito forte com a equipe de futebol, né, Júnior? Isso, lá atrás a gente... eu cheguei e abordei Pedro Paulo para ver o que era que a gente podia mostrar da cara de quem é de Caruaru, fazer essa parceria. A gente começou lá com uma parceria também no futebol, depois veio São João, depois teve eleições, né? E toda a equipe se unindo e fazendo o melhor para mostrar toda essa riqueza nossa aqui. E à tarde, você falou do futebol, tá até inclusive, tá tendo jogo agora, a gente deixa o jogo um pouquinho de lá, tá acabando a festa hoje, a gente tá priorizando a cobertura do São João. Eu sei que o diretor tá lá com ponto, porque também a gente resgatou ele da TV Nova, o Jonassi, para tá comentar. Ele tá dizendo que encerrou 2-2 o jogo do Santa Cruz. Já encerrou? Encerrou. Pelo menos empatou, né? Não foi um resultado bom pro meu tricolor, mas que bom. Então, a gente mostra esse entrosamento da equipe, essas nuances que a gente tem de fazer futebol, cobertura junina, eleitoral e por aí vai. Júnior, para a gente encerrar esse ano, uma novidade de 65 dias, a Rádio Cultura inclusive já saiu na cobertura do São João da Roça, né, com mais de um mês antecipado do São João. O prefeito Rodrigo Pinheiro já falou que vai aumentar mais dias. Como é que vai ser isso? Estou preocupado com vocês, né? Vai ter que ter mais goela, mais, né, ficar menos rouco, menos doente. Mas assim, a expectativa é grande. Os ajustes vão ser necessários e assim, estão sendo observados pela produção, pela prefeitura. E assim, mudou totalmente a estrutura. É muito bom que eles estão com esse olhar preocupado em aperfeiçoar o sistema. E a gente quer dar um pouco de contribuição nesse quesito aí. Contei hoje o presidente Rafael Martins lá no Alto Moura. Quarta-feira vai ter uma mostragem dos números com o prefeito, a imprensa e convidados. E a gente vai estar junto participando para também dar uma opinião, qual que seja. Então eu aproveito para agradecer Júnior Almeida, agradecer a toda a equipe da Cultura FM e também da TV Nova por essa parceria. Mais um ano, a gente aqui levando o maior e melhor São João do mundo. E você, ouvinte da Cultura FM, um beijo muito grande. Obrigada pela audiência. Vamos fazer o seguinte, esse é o momento que a gente vai tomar um cafezinho, você aproveita para tomar café também, porque a gente vai para o intervalo e na volta já vai ter o show da Joelma do Calypso, ex-Calypso, mas que faz... Aqui, não, tava escutando, né? Que era o Júnior Almeida, vamos encerrar com o Júnior Almeida ali. E agora vamos pro intervalo? Vamos faturar, é ligeirinho. Festa junina do jeito que você gosta. São João 2023. Oferecimento. Aposta ganha. É emoção até o apito final. Patrocinador oficial do São João. Panini, as melhores delícias te esperam no nosso arraiá. O São João da Panini é puro sabor e emoção. Dia Distribuição, o arraial das grandes marcas é no Dia Distribuição. Ponto da Construção, o ponto certo de comprar. Avenida Veracruz, bairro São Francisco. Casa do Fogueteiro e Utilidades, São João de Ofertas. Fogos de artifícios e decorações no centro. Sismuc Regional, garantindo os direitos e serviços dos seus associados durante os festejos juninos. Cachaça 51, tudo começa com uma boa ideia, o São João também. Cachaça 51, uma boa ideia é só o começo. Vai construir ou reformar? Ponto da Construção. Tem os melhores preços para sua reforma ou construção. Pisos, porcelanatos, revestimento, louças sanitárias e muito mais. E ainda divide em até 10 vezes sem juros nos cartões. Frete grátis no raio de 100 quilômetros e descontos especiais à vista. Ponto da Construção. O ponto certo de comprar. Avenida Veracruz 720, São Francisco, Caruaru. 3137-4403. Instagram, ponto underline da Construção. Com o WhatsApp da Rádio Cultura, você fica coladinho com a gente. 81 98109 1130. Ah, acessa o nosso canal no YouTube, Rádio Cultura do Nordeste, e reveja os nossos conteúdos. Acesse e se inscreva. E não esquece de apertar o sininho das notificações para toda vez ser avisado com conteúdos novos. Rádio Cultura, rádio do jeito que você gosta. Casa do Fogueteiro e Utilidades está repleta de opções em produtos para decoração junina. Bolas de vários tamanhos e modelos e fogos das melhores marcas no centro de Caruaru. WhatsApp 981787512. Instagram arroba Casa do Fogueteiro. Domingo é dia de curtir uma boa música numa tarde gostosa pra dançar. A partir de uma da tarde, com Jonatiana Lima. Durante os festejos juninos da capital do forró, o presidente e a diretoria do Sismuc trabalham diuturnamente para garantir os direitos individuais e coletivos dos seus associados. Com assistência médica em clínica geral, gastroenterologia, nutrição, odontologia, oftalmologia, psicologia e assistência jurídica, além de convênios com operadoras de plano de saúde e lazer. Sismuc Regional, trabalho e luta em prol dos servidores municipais de Caruaru e região Agreste Central de Pernambuco, Rua Padre Félix Barreto, Maurício de Nassau, Caruaru. Você tem que ver como fica a Panini Delicatessen no São João. Aqui você encontra as melhores comidas típicas para a sua festa junina. Também tem café, almoço, janta, queijos, vinhos e muito mais. Arraial da Panini, o verdadeiro sabor junino. Panini Delicatessen e Bistrô, Avenida Agamenon Magalhães 634, Maurício de Nassau, Caruaru. WhatsApp 99971-0077. Apostar na cultura e na tradição, fazer o povo sorrir, brincar, sentir emoção. Fogueira, música boa, uma alegria tamanha. Apostar no São João é aposta ganha. Dança forró, bodó no meio do salão. A festa é garantida, eu vou curtir meu São João. O arrasta-pé vira alegria tamanha. Apostar no São João é aposta ganha. Vem de São João. Festa junina do jeito que você gosta. São João 2023. Oferecimento. Aposta ganha. É emoção até o apito final. Patrocinador oficial do São João. Panini. As melhores delícias te esperam no nosso arraiá. O São João da Panini é puro sabor e emoção. Dia distribuição. O arraial das grandes marcas é no dia distribuição. Ponto da Construção, o ponto certo de comprar. Avenida Veracruz, bairro São Francisco. Casa do Fogueteiro e Utilidades, São João de Ofertas. Fogos de artifícios e decorações no centro. Sismuc Regional, garantindo os direitos e serviços dos seus associados durante os festejos juninos. Cachaça 51, tudo começa com uma boa ideia, o São João também. Cachaça 51, uma boa ideia é só o começo. Eita, que a festa daqui a pouco continua. no palco principal do Pátio de Eventos Luiz Gonzaga com Joelma, ex-Calypso. Vai sacudir aqui no Pátio de Eventos. Está com um público bom, não encheu, mas está um excelente público aqui no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga. E a gente vai girar, né? Ele está por aí? Mas trabalha o Thiago Magalhães. Trabalha. Trabalha com força. Alô, Thiago Magalhães! Gente, eu estou de volta. Continuo aqui na estação ferroviária. Muita movimentação. Encontrei o grupo de Boi Tirateima aqui, que vai se apresentar daqui a pouco em mais uma apresentação do São João de Caruaru. Vou conversar com Maria José, que é uma das integrantes, para saber, Maria José, a expectativa aí de mais uma apresentação na noite de encerramento desse São João que é tão grandioso. Boa noite. Boa noite. Nós estamos vindo do Polo das Drilhas, que a gente apresentou lá agora. E vamos agora apresentar aqui na estação. Estamos muito confiantes, estamos muito felizes por ter participado do São João. Foi muito gratificante todas as apresentações que fizemos até hoje. O grupo todo está aqui firme e forte, com chuva ou sem chuva. Estamos aqui unidos. Aqui é um grupo de 60 pessoas, só família, viu? São os 7 filhos e os netos da matriarca Lindaura, do nosso patriarca Gessino, mestre Gessino. E estamos aqui para apresentar e mostrar o nosso trabalho para todo o público que aqui está na estação. Ô, Maria José, você falou no mestre Roberto Gessino, semana passada eu entrevistei ele lá no espaço do vagão ali, que tem um espaço para o Boi Tirateima, né? Um espaço de homenagem. E queria que você falasse dessa tradição, dessa importância de celebrar o Boi Tirateima no São João de Caruaru. Bem, Roberto é meu irmão. Nós somos 7 irmãos. Então, nosso pai e nossa mãe se foi e nós ficamos dando continuidade. O Boi Tirateima tem 100 anos. E veja que nós temos muitas crianças, a partir de 1 ano já está aqui. Tem mulher grávida, já vem com o bebê na barriga e depois que nasce já acompanha o boi, a tradição. Nós temos certeza que não vai acabar, porque nossas crianças vão dar continuidade. Se vai dizer, o boi vai sair daqui a 2 horas, eles chegam cedinho. Chegam cedinho, tudo preparado, mais animado do que os adultos. É uma tradição de 100 anos e que a continuidade, com certeza, por muito tempo. Muito obrigado, Maria José. Boa apresentação para vocês. Eu volto daqui a pouco com mais informação para você, ouvinte, Cultura FM. TV Nova e Cultura FM é festa junina do jeito que você gosta. Aí tá certo, Thiago Magalhães. Festa junina do jeito que você gosta. Aqui no Pátio de Eventos, Lunara tá uma cangaceira. Vixe, Nossa Senhora. Vem pra cá. Ah, rapaz, você já apareceu já na TV Nova Nordeste, fez as reportagens, tudo direitinho. A gente, primeiramente, boa noite aos nossos ouvintes, né? É um prazer estar falando nos bastidores agora. Mas a gente gravou uns flashes agora, estação ferroviária, uma das entradas principais também do Pátio de Eventos, onde tem a estátua do Luiz Gonzaga. Gravamos com famílias que estão curtindo essa última noite. Daqui a pouquinho o pessoal que está assistindo pela TV vai acompanhar um pouquinho do conteúdo. Ô, Lunara, muita gente lá na estação? Muita gente, César, incrivelmente uma movimentação. A gente esperava, claro, uma movimentação intensa, mas não ao ponto que tá engarrafada. A galera tá engarrafada para conseguir caminhar ali nas proximidades do letreiro do nome Caruaru. Tem muita família passeando. A gente se espantou, inclusive, com a quantidade de famílias hoje reunidas que desceram para aproveitar o último dia do festejo junino aqui em Caruaru. Você, rapaz, dando show na TV também, olha que beleza. Mas disso eu não tinha nenhuma dúvida. Muito obrigada, César. A gente tá de casa nova esse ano na TV, né, na telinha. A Rádio Cultura já é a minha casa. A gente sabe que a Rádio Cultura, eu já participei diversos anos de cobertura de São João, cobertura eleitoral também. Já fui estagiária, foi minha primeira casa de emissora. E aí, esse ano no São João, nós estamos de volta fazendo a cobertura do maior e melhor São João do mundo com a maior e melhor transmissão também. Aí tá certo. Tira uma foto aí. Vamos tirar uma foto aqui. Vamos tirar uma foto. Ficou legal. Ao vivo, né? Ao vivo. Ao vivo, tem que ser ao vivo. Tirando foto. Capricha. Ao pessoal. Aí, tá certo. Lunara Aires, aqui no Camarote da Cultura. Tá ali o Ivan Feitosa. O Ivan Feitosa, que tá tomando uma 51. Eu senti aqui, eu percebi que a cachaça é 51. Se o Ivan Feitosa tá tomando a 51 e ele é degustador de cachaça, se ele está tomando a 51 é porque é boa mesmo. A cachaça, eu sou degustador também da 51. Cachaça é uma boa ideia. Envelhecida. Envelhecida, sim. Ai, ela é envelhecida, pai. E coma com queijinho ali. Tem um queijinho aí, tem um petisco legal da Panini, que é de qualidade. O Júnior Almeida já tomou a dele também.

Casa do Fogueteiro e Utilidades. São João de Ofertas. Fogos de artifícios e decorações no centro. Sismuc Regional. Garantindo os direitos e serviços dos seus associados durante os festejos juninos. Cachaça 51. Tudo começa com uma boa ideia. O São João também. Cachaça 51. Uma boa ideia é só o começo. Aqui no pátio de evento, tá vendo aí, Sandro Rodrigues, que eu tô com ponto aqui? Tô com ponto, tá aqui. Aqui no pátio de eventos, Luiz Gonzaga ao vivo, levando as emoções de mais uma festa junina pra você, pra todo esse planeta Terra, acompanhando com a marca da aposta ganha, Panini, Dia Distribuição, Ponto da Construção, Casa do Fogueteiro e Utilidades, Sismuc Regional, Cachaça 51, uma boa ideia. A gente está acompanhando tudo, toda essa movimentação aqui no pátio de eventos com grande público, com grande público. Agora não encheu, mais uma vez, não encheu o pátio de eventos, não vai encher, não vai encher. A última noite, a gente fica mesmo com aquele recorde de Rafaela Santos, Léo Santana e Tarcísio do Acordeon. Aquele trio que verdadeiramente encheu o pátio de eventos. O João Gomes pipocou, deu um grande público também. Diz que o Natanzinho também. O Natan teve uma boa festa também. Fez uma boa. Se bem que entre o Natanzinho e Natan de Dona Redonda, eu sou mal o Natan de Dona Redonda, viu? Lúcia ali do Baral Ferijói. O filho dela é Natan, vocês conhecem? Conhece? O Natan filho de Dona Redonda é muito melhor do que o Natanzinho, esse famoso. O Natan de Dona Redonda, bem melhor. E botou muita gente aqui no pátio de eventos, o Natanzinho. Quem botou muita gente também foi o João Gomes. O Gustavo Lima botou muita gente. E a gente vai girar com... Mas, rapaz, o Thiago Magalhães, se ele for receber por reportagem que ele fez, fica rico nessa última noite. Thiago Magalhães! Gente, eu estou aqui no Polo do Repente. Encontrei aqui o professor e historiador José Urbano, que se apresentou aqui, trouxe um pouco da história do São João de Caruaru para as pessoas aqui. O polo que está bem lotado. Eu gostaria de saber do professor Urbano a importância desse polo do Repente para o São João de Caruaru, esse São João multicultural, professor. Boa noite. Boa noite, amigos. É fundamental o Polo do Repente inserido no painel do São João de Caruaru. O São João de Caruaru, que não é apenas o pátio de eventos onde nós temos as atrações musicais. E esse polo, assim como tantos outros, como a Casa da Mulher Rezadeira, enfim, mostra para a população, seja para os turistas ou para a população de Caruaru, a grandeza do painel multicultural do Nordeste. Nordeste que tem todo esse colorido, que tem todo esse folclore. Temos a satisfação de já 20 anos participamos do Polo do Repente, desde quando a primeira iniciativa, no início dos anos 2000, a proposta como uma fazendinha lá no pátio de eventos. Posteriormente, foi ali para a praça em frente à antiga clínica psiquiátrica e alguns anos veio aqui para a estação ferroviária. Mas é um polo que permite que as pessoas assistam a cultura no seu formato de cordel, poesia, repente, emboladores. Então, é uma das raízes mais profundas da cultura nordestina e que, claro, tem um espaço privilegiado no São João. Posso concluir dizendo o seguinte: aqui estão os melhores artistas populares junto ao melhor público. Essa grandeza fortalece por demais a cultura e o São João do Caruaru. Muito obrigado, professor Urbano. Eu volto daqui a pouco com mais informação para você que está aí acompanhando a nossa cobertura. Thiago Magalhães, TV Nova e Cultura FM. Festa junina do jeito que você gosta. Aí, Thiago Magalhães, girando. Informando, deixando todo mundo bem informado com tudo que está acontecendo aqui nessa festa bonita no pátio de eventos Luiz Gonzaga. E o nosso Thiago Magalhães girando, buscando gente interessante aí para dar uma valorizada nessa transmissão que está no pátio de eventos, focada no pátio de eventos, mas que também tem os braços abertos para todo canto, para a estação ferroviária, o Alto Moura, que deu gente hoje no Alto Moura. O Alto Moura hoje lotou, literalmente. O Alto Moura hoje lotou. Muita gente no Alto Moura e a gente pôde ver, assistir o Mano Walter lá fazendo a festa com o grande público. Então, Caruaru está de parabéns com mais o fechamento de uma festa junina. E o palco 360 graus, não. Tudo bem, eu só estou narrando daqui. Rapaz, soltaram ali uns peitos de ré. Foi esses confetes ali, negócio de gente grande ali, viu? Não é de gente pequena, não. Não é de gente pequena ali o palco 360 graus. O pessoal que está ali acompanhando nesse intervalo para chegar. Ó, adiós Galvão, Sandro Rodrigues. Vocês estão aonde, adiós Galvão? Ah, pai, adiós, pelo amor de Deus, tu já tá aí bebo, vai dormir, homem. Palito na mão, adiós, já tá bebo. Já, homem. Oxe, vai dormir, adiós. Ele digitando, ó. Ele tá digitando. Vai dormir, adiós, pelo amor de Deus. Doutor Roberto Vasconcelos. Deixa eu ver o que é que o doutor Roberto Vasconcelos quer aqui. Ah, rapaz. Tá o doutor Roberto Vasconcelos mandando um vídeo aqui do prefeito. Eita, calma, respira. É, doutor Roberto Vasconcelos tá por aqui. É, o adiós, Galval, nem me chamaram. Adiós, só é. Nem me chamaram. Oxe, quem coloca a gente aqui é Juninho Almeida e Jonas Cristian. As pulseiras é no bolso deles. As pulseiras é no bolso de Juninho e Jonas. Mas faz isso não. Presta atenção. Zé Augusto da Rádio Riacho FM. Professora Lucenira. Grande professora Lucenira. Está acompanhando a gente também. Daqui a pouquinho tem a simpática. Olha. Agora vai. Tá vendo aí? Panini. Comida, gastronomia de Caruaru. Panini, as melhores delícias te esperam no nosso arraiá. O São João Panini é puro sabor e emoção na Avenida Gabriel Magalhães. Aposta ganha, aposta na cultura e na tradição, aposta no São João. Venha brincar com a gente, aposta ganha, patrocinador oficial do São João de Caruaru. Dia distribuição, o arraial das grandes marcas é no dia distribuição. Ponto da construção, o ponto certo de comprar, pelo melhor preço, Avenida Vera Cruz, no bairro São Francisco, ponto da construção, Casa do Fogueteiro e Utilidades. São João de ofertas, fogos de artifícios e decorações no centro. Instagram, @ Casa do Fogueteiro, Sismuc Regional, garantindo os direitos e serviços dos seus associados durante os festejos juninos. Sismuc Regional, Cachaça 51, tudo começa com uma boa ideia. O São João também, Cachaça 51, uma boa ideia. É só o começo. A sua Rádio Cultura do Nordeste, levando todas as emoções desta festa bonita. Quem está acompanhando a gente, César, estou na escuta, cuida. É o nosso Vanduí, o sobrinho de Paulinho, rapaz. O nosso querido Paulinho Representações. Que saudade do nosso Paulinho Representações. Que saudade. Deixa eu ver aqui. O pessoal vai mandando mensagem para o nosso particular aqui, pro nosso celular. Alô, Rodrigo. Alô, Américo. Alô, Carol Matos. Essa turma do blog Cenário. Alô, Ivaldo Dias. Pessoal que tá acompanhando a gente também. Muito obrigado aí pelo carinho, hein? Pela audiência sempre qualificada da sua Rádio Cultura do Nordeste. E segunda-feira, eu vou revelar. Eu tive na boca maldita hoje. Conversei hoje com Taxinha, saudade Ventão, Edmilson, aquele que fica sentado naquele banco, na pilastra. conversei com Mané Boff e o Davi Cardoso estava amuado, sentado no banco, amuado, calado. E segunda-feira eu vou anunciar os três candidatos a vereador. Não são candidatos ainda porque não oficializaram, mas se eles formalizarem a candidatura, só tem 20 vagas, porque três já estão garantidas, para esses três que eu vou dizer. Vai ser segunda-feira que eu vou dizer, na Bolsa de Apostas, lá na Boca Maldita. Três vagas para eles três. Não tem para ninguém. Vão, todos os outros vão disputar 20 vagas, porque três vagas estão garantidas para esses três que eu vou anunciar segunda-feira na Bolsa de Apostas, na Boca Maldita, aqui em Caruaru. Daqui a pouquinho a gente volta com Joelma e os seus sucessos. Ah, você gosta, Lunara, da Joelma, não? Mais ou menos. Não chega. A Carla Oliveira gosta da Joelma? Mais ou menos também. Edisandra gosta. Gosta de Joelma? Hoje é tudo em mais ou menos, né? Tá aí doido. Olha, as três mulheres aqui, nenhuma gosta de Joelma. Mas, rapaz, nenhuma. Nem Edisandra, nem Carla, nem Lunara. Pergunta a Ana Panini. Ana Panini. É porque meu sangue é sertanejo, César. Aí o sertanejo sabe, toma minha veia. Joelma, gosto, mas não sou de tá feito, eu tô... Dietando, não. Não, não, não. Meu sangue corre sertanejo. Olha, tá vendo aí? Ana, não? Ana também não gosta de Joelma, não? Então, olha, se depender dessas quatro... Mas o Sandro Rodrigues é fã. Eu, às vezes, chego na gravadora, ele tá com o vídeo, o DVD dela, da Joelma. É meio difícil. O Sandro Rodrigues é um nível alto de qualidade de som. Vamos, ô, Sandro, vamos faturar? Ô, vamos pro palco. Em um palco? O 307. A Raí! Ah, a Raí deu um show. Foi um espetáculo, Raí. Vamos. TBT, Raí, vai. Veja minhas mãos. Sou ala sem saber. E aí, Caruaru? Joga lá daí. Pode mais, está de volta, meu Caruaru, nessa noite especial. Isso é. E aí, meu caro Aru de Açúcar, meu amor. Abra os braços, por favor, para receber meu abraço. Abra os braços, caro Aru. Muito obrigado, gente. Que noite especial. Tem mais uma. 96,5. Assim, ó, para fazer a história. Dá o tom para mim bem alto, vai. Filma todo mundo. Tô nem aí. Eu tô em Caruaru! Não tem como não se emocionar, voltar a Caruaru, gente. Vocês não têm noção. Obrigado por esse carinho, por essa energia. Toca o pau, meu metal! Vamos! Eu sou o marido fundeiro, eu sou cabra safado. Olha que eu sou raparigueiro, eu sou desmantelado. E se quiser parar comigo, vá na porta do cabaré. minha mulher meteu a caia, arrumou de sujeito. E disse que rapariga tá no meu sangue, não tem jeito. Primeiro vai ser esse lado, canta pra mim. Quero ouvir, quero ouvir. Eu pego a mulherá, eu passo, eu tô na bagaceira. Caruaru. Eu tô em Caruaru, meus amor. Chama a verdadeira, vai, vai, vai. Feliz aí, joga a mãozinha pra cima, meu Pernambuco. Dá uma vida. Boa cultura, nossa boca, mix. Vocês cantam pra mim, cara viva. Eu sei que você fala e jura que é de pedra o seu coração. E mais a madrugada estoura. Eu era só um lanche, uma distração. O meu corpo era sua diversão. O nosso combinado era não ligar. É vocês pra mim, alto, vai. Basta sentir. Todo mundo. Olha, caiu na madrugada. Eu era só um lanche, uma distração. O meu corpo era sua diversão. O nosso combinado era nós. É vocês, vai, vai, vai. Basta sentir. Todo mundo, todo mundo. Vai, Donizete. Beijinho de amor. Olha, caiu na madrugada e tava errado, tá desesperada. Doutor CD, Vamos chamar lá, Rafael, chama tudo bom, manda pra chama, garoto. Chora, chora. Para Júnior Galeguinho, história. Cadê a galera da vaquejada? Só quem tá solteiro, jogue a mão pra cima aí. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Tira, tira o pé do chão. Alô, Rodrigo Pinheiro. Pra pensar. Conheci o americano lá na Vague. Ela falava comigo e não entendia não. Na cabeça dela só queria parar. Quando eu uma chamei pra dançar. E ela dizia assim. Solteiro, joga a mão pra cima aí. Tira o pé do chão, vai, vai, vai, vai. Meu parceiro Felipe Rodrigues. Eu tô no meio, dançando. Tá todo mundo aqui, velho. Pode ver, olha lá, é doido. Ai, que já deu todo mundo. Essa galera da imprensa, aquele beijo. Aê, Sandro Rodrigues, no controle técnico de vídeo, áudio, e o que você colocar mais, ele desenrola tudo. Está sendo bem remunerado, eu gosto sempre de fazer isso no ar. Eu sempre digo no ar. Graças a Deus, eu conversei com o Júnior Almeida, e ele está ali para não negar, e eu falo áudio, eles escutam. Está sendo bem remunerado, vai receber agora na próxima quinzena, todas as extras, as horas extras que trabalhou, tudo direitinho, bem remunerado, bem pago, merecedor, porque fez um grande trabalho. Oi, César Lucena, tô chegando, coisa grande boa Wanda te encontrar. Maia. Meu querido, hoje, última noite das festividades juninas de Caruaru, que esse ano foram 65 dias, e no próximo ano, segundo já uma entrevista agora do prefeito, essa história, né, de 65 dias, o Rodrigo Pinheiro engana muita gente, só não a Serra Lucena. Não houve 65 dias, não. Tá doido. Teve não, né? Teve não. Teve umas festinhas na zona rural. Só um lero-lero na zona rural. É. Agora ele, o marketing dele dá certo. Ó, como você, 65 dias, não teve 65 dias, não. Mas muita gente engole, entendeu? É um ar. Entendi. Tá certo. Tô entendendo. Tá certo. Ele não tá errado, não. Mas vamos deixar isso pra lá. Vamos. Vamos deixar a polêmica pra lá. Você continua com Carla Oliveira aqui e assume a comando é seu. Tchau, minha gente. Um grande Obrigada, abraço. Obrigada, César Lucena. Valeu, Wanda Maia. Grande profissional. É a Cultura FM, festa junina do jeito que você gosta. E chegou o momento dela, Joelma. Uhul. Vamos lá, curtir Joelma. Joelma sendo aí aplaudida pelo público. Joelma já fazia um tempinho, né, que não vinha no Caruaru. Bora curtir então o show da Joelma. Vou lutar pra conseguir encontrar. de bandeja toda pra você. Você, amor, não me deixe chorar. Sou a fã que tal você me adotar. Tenho certeza que não vai me abandonar. Sou tua neném, vai caramba. Menino, me beija dos pés à cabeça. E menina, neném, sou toda sua. Com carinho, senão vou chorar. Quero ser tua neném. Menino, me bota no colo, me beija dos pés. E menina, neném, sou toda sua. Com carinho, senão vou chorar. Perdendo, eu amo você. Só o desejo. Cultura FM, festa junina do jeito que você gosta, Joelma. Aqui nessa mistura de calypso, de brega. Olha, vamos mais uma vez pro pátio. Aqui de pátio de eventos de Caruaru, Joelma se apresentando. Gente, que saudade! 10 anos que eu não piso aqui, gente. Eu também amo vocês. Obrigada, meus amores. Do fundo do meu coração. Muito obrigada. Há 19 anos querem te conhecer. Beijo, meu amor. Sinta-se abraçado. E a Joelma, né? Bem emocionada. O público aqui presente nessa última noite de festas juninas de Caruaru. E vamos aí. Nessa noite, nessa madrugada, depois da Joelma, ainda tem o maestro Spock com a sua orquestra. E a Cultura FM levando todas as atrações para você nessa festa junina aqui de Caruaru. E a gente agradece aos nossos patrocinadores, Aposta Ganha, aposta na cultura e na tradição, aposta no São João. Venha brincar com a gente, Aposta Ganha, patrocinador oficial do São João de Caruaru. Panini, as melhores delícias te esperam no nosso arraial. O São João Panini é puro sabor e emoção na Avenida Gamenon Magalhães. Dia distribuição, o arraial das grandes marcas é no dia distribuição. Ponto da Construção, o ponto certo de comprar pelo melhor preço. Avenida Veracruz, no bairro São Francisco, ponto da construção. Casa do Fogueteiro e Utilidades, São João de ofertas para você. Fogos de artifícios e decorações no centro de Caruaru. E você pode seguir o Instagram Casa do Fogueteiro. Sismuc Regional, garantindo os direitos e serviços dos seus associados durante os festejos juninos. Sismuc Regional, Cachaça 51, tudo começa com uma boa ideia. O São João também. Cachaça 51, uma boa ideia, é só o começo. Além aqui do pátio de eventos, nesse momento também está acontecendo... toda a festividade na estação ferroviária, com muitas atrações. Tem o Polo Juarez Santiago. E vamos agora, olha a Joelma. Joelma no pátio de eventos. Estou aqui em Caruaru, esperando por você, que prometeu dói meu coração só de pensar que você pode me esquecer, que todo amor pode morrer. Te imagino dizendo que me ama. Imagino o teu corpo

96.5. É a Cultura FM, festa junina do jeito que você gosta. Nesse momento, a Joelma se apresentando, é a terceira grande atração dessa última noite de São João aqui em Caruaru. A Joelma que mistura o brega pop, lambada, carimbó, arrocha, merengue. E o público está aí se deliciando com o som do Pará da Joelma. E a Cultura FM levando para você todos os shows aqui do Pátio de Eventos. Muito obrigada, viu? A você que está em casa nesse momento, a você que está no trabalho. E a gente continua com Joelma. Eu não me importo com tudo que falo, que acredito. gente! Uma salva de palmas aqui, Yasmin, por favor! É a nossa Cultura FM 96.5. Eu quero mandar um